Agora eu vou tocar o meu mais famoso hit entre mim mesmo. A mais famosa música que eu já compus em toda a minha vida. A famosa... Larga-no! Larga-no! Larga-no! Larga-no! Larga-no! Larga-no! Larga-no! Larga-no! Largando ela. Largando.